de cada passo seu. Retratos e histórias vão lembrar. Sempre estarei bem perto de você, por trás de cada passo seu. Sempre escuto as ruas pra lembrar que um dia andamos juntos por aqui. Em tardes tristes eu pensei, onde foi que eu errei? Mais um dia ruim, andando só pelas ruas. Se eu puder te encontrar, qualquer hora em qualquer lugar. Se eu puder te encontrar, qualquer hora em qualquer lugar. É aonde vou estar, por trás de cada passo seu. Retratos e histórias